Fecheiro 15, página 130. Amy Elliott Dunn, 15 de setembro de 2010. Entrada de diário. Estou a escrever de algures, na Pensilvânia, da ponta sudoeste, de um motel à beira da estrada. O nosso quarto dá para o parque de estacionamento. E se eu espreitar por detrás das pesadas cortinas bege, consigo ver pessoas a andar por ali em círculos, sob as luzes fluorescentes. É o tipo de lugar onde as pessoas andam em círculos. Estou outra vez com distúrbios emocionais. Aconteceram demasiadas coisas, muito depressa. E agora estou no sudoeste da Pensilvânia e o meu marido está mergulhado num sono provocador no meio de pacotinhos de batatas fritas e doces que comprou na máquina de venda automática ao fundo do corredor. O jantar. Está zangado comigo por não saber perder. Pensava que estava a conseguir disfarçar bem. Viva uma nova aventura! Mas parece que não. Agora que olho para trás, era como se estivéssemos à espera que acontecesse alguma coisa. Como se eu e Nick estivéssemos sentados debaixo de um frasco gigantesco, à prova de som e à prova de vento. E depois o frasco caísse e houvesse alguma coisa para fazer. Há 2 semanas, estávamos no nosso estado habitual de desempregados, parcialmente vestidos, a morrer de tédio, a preparar-nos para tomar o pequeno almoço em silêncio e para ler o jornal de uma ponta à outra. Agora até lemos o suplemento automóvel. Às 10 da manhã, o telemóvel de Nick toca e, pelo tom da sua voz, consigo perceber que é Go. Parece animado, agarotado. Como sempre acontece quando fala com ela, como costumava parecer quando falava comigo. Ele vai para o quarto, fecha a porta, deixando-me segurar 2 ovos Benedict acabados de fazer, que estremecem nos pratos. Ponho o dele em cima da mesa e sento-me à sua frente, a pensar se devo esperar por ele para comer. Se fosse comigo, penso eu, voltava cá fora e dizia-lhe para comer. Ou então levantava um dedo, só 1 minuto. Teria consciência da outra pessoa, do meu cônjuge, abandonado na cozinha com pratos de ovos. Sinto-me mal por estar a pensar nisso, porque não tardo a ouvir murmúrios preocupados, exclamações abaladas e gentis palavras de conforto por trás da porta. E começo a pensar se Gou estará com algum problema relacionado com rapazes. Gou conta com uma série de rompimentos de namoro. Mesmo aqueles que são da sua iniciativa requerem muita meiguice por parte de Nick. Por isso, ponho a minha expressão de pobre Gou quando Nick aparece com os ovos já endurecidos no prato. Vejo e percebo que não é um problema exclusivo de Gou. A minha mãe, começa ele e senta-se. Merda, a minha mãe tem cancro. Estádio 4. E já se espalhou ao fígado e aos ossos. O que é mau? O que é? Põe o rosto entre as mãos e eu vou até lá e ponho os braços à volta dele. Quando olha para mim, tem os olhos secos. Está calmo. Eu nunca vi o meu marido chorar. É demasiado para Gou assomar ao Alzheimer do meu pai. Alzheimer? Alzheimer? Desde quando? Bem, há algum tempo. A princípio pensavam que era uma espécie de demência precoce, mas é mais do que isso, é pior. Penso imediatamente que há alguma coisa de errado connosco, talvez irreparável. Se o meu marido não pensou em contar-me isto, às vezes sinto que é o seu jogo pessoal, que ele está numa espécie de concurso não declarado de impenetrabilidade. Porque é que não me disseste nada? O meu pai não é pessoa de quem gosto de falar muito. Mas mesmo assim? Amy, por favor. Ele está com aquela expressão, como se eu estivesse a ser pouco razoável, como se estivesse tão certo de que estou a ser pouco razoável que até eu própria fico na dúvida. Mas escuta, quanto à minha mãe, a Gou diz que ela vai precisar de fazer quimioterapia, mas que vai ficar mesmo muito doente. Vai precisar de ajuda. Será que devíamos começar à procura de assistência domiciliária para ela? Uma enfermeira? Ela não tem esse tipo de seguro. Fica a olhar para mim, de braços cruzados. E eu sei que ele está a desafiar-me. Está a desafiar-me para me oferecer para pagar. E nós não podemos pagar, porque eu dei o dinheiro aos meus pais. Está bem, querido. E então, o que queres fazer? Estamos à frente um do outro, num momento de verdade. Como se estivéssemos num combate e eu não tivesse sido informada. Estendo o braço para lhe tocar. E ele limita-se a olhar para a minha mão. Temos de nos mudar para lá. Lança-me um olhar furioso, abrindo muito os olhos. Sacode os dedos, como se estivesse a tentar livrar-se de alguma coisa pegajosa. Tiramos um ano e vamos fazer o que está certo. Não temos emprego, não temos dinheiro, não há nada que nos prenda aqui. Até tu tens de admitir isso. Até eu? Como se já estivesse a mostrar alguma resistência. Sinto um assomo de raiva, mas engulo. É isso que vamos fazer. Vamos fazer o que está certo. Vamos ajudar os meus pais, por uma vez que seja. É claro que é isso que temos de fazer. E é claro que se ele me tivesse apresentado o problema, como se eu não fosse o inimigo, eu própria teria dito isso. Mas ele saiu por aquela porta a tratar-me como um problema que precisava de enfrentar. Eu era a voz amarga que precisava de ser calada. O meu marido é o homem mais leal do planeta, até deixar de o ser. Já vi os seus olhos ficarem literalmente um tom mais escuro ao sentir-se traído por um amigo, mesmo por um amigo querido de longa data. E depois, esse amigo não volta a ser mencionado. Olhou para mim, naquela altura, como se eu fosse um objeto de que estava disposto a livrar-se, se necessário. Na verdade, aquele olhar deixou-me gelada de medo. Portanto, a decisão foi rápida e com muito pouca discussão. Vamos deixar Nova Iorque. Vamos para o Missouri, para uma casa no Missouri, junto ao rio, onde vamos viver. É surreal. E não sou pessoa para abusar da palavra surreal. Eu sei que vai correr bem. Só que é tão diferente do que eu imaginava. Quando eu imaginava a minha vida, isso não quer dizer que seja mau, só que se me dessem 1 milhão de hipóteses de adivinhar onde a vida me levaria, eu não teria adivinhado. E acho isso alarmante. O carregamento do caminhão da U-Haul é uma pequena tragédia. Nick, decidido e culpado, a boca fechada numa linha tensa, a tratar das coisas sem sequer olhar para mim. O caminhão fica ali parado, horas e horas, a bloquear o trânsito na nossa ruazinha, com as luzes de emergência a piscar, perigo, perigo, perigo, enquanto Nick sobe e desce as escadas numa linha de montagem de um só homem, carregando caixas de livros, caixas de artigos de cozinha, cadeiras, mesas de apoio. Vamos levar o nosso sofá vintage, o nosso velho e amplo sofá em pele, acolchoado, que o meu pai diz ser o nosso animal de estimação, pela forma como gostamos dele. Vai ser a última coisa a carregar. Uma tarefa fatigante e difícil que requer 2 pessoas. Trazer aquela coisa enorme pelas escadas abaixo. Espera aí, preciso descansar. Levanta para a direita, aguenta. Estás aí demasiado depressa. Cuidado, olha os meus dedos. Será o tão necessário exercício de consolidação do espírito de equipa. Depois do sofá, vamos comprar o almoço à lojinha da esquina. Sanduíches para comer na estrada, refrigerantes frescos. Nick, deixa-me ficar com o sofá. Mas as outras peças de grande porte ficam em Nova Iorque. Um dos amigos de Nick vai herdar a cama. Há de passar mais tarde pela nossa casa vazia, sem nada, a não ser pó e cabos de eletricidade para levar. E depois viverá a sua vida nova-iorquina, na nossa cama nova-iorquina, a comer comida chinesa às 2 da manhã e a ter sexo, de preservativo, com raparigas um bocadinho tocadas e cheias de lata, que trabalhavam em RP. A nossa própria casa será ocupada por um casal de advogados ruidoso que está descaradamente exultante com o negócio. Odeio-os. Levo uma carga por cada quatro que Nick põe lá embaixo, entre resmungos. Movo-me lentamente, a arrastar os pés, como se os ossos me doessem, com uma fragilidade febril a apossar-se de mim. E tudo me dói. Nick até zumbe ao passar por mim, a subir ou a descer. Encara-me de sobrolho franzido. Pergunta, estás bem? E prossegue o seu caminho antes de eu poder responder. Deixa-me de boca aberta. Um desenho animado, com um buraco preto no lugar da boca. Eu não estou bem. Acabarei por ficar bem, mas agora não estou bem. Quero que o meu marido ponha os braços à volta de mim, que me console, que me mime um bocadinho, só por um segundo. Anda às voltas com as caixas, na parte de trás do caminhão. Nick orgulha-se das suas capacidades para acondicionar as coisas. É ele? Era ele. Quem carrega a máquina da louça? Quem arruma os sacos para ir de férias? Mas 3 horas mais tarde, é óbvio que vendemos ou oferecemos demasiados dos nossos pertences. A enorme caverna do camião está apenas meia cheia. Isso proporciona-me a única satisfação do dia. Aquela satisfação quente e maldosa na barriga, como uma bolinha de mercúrio. Ótimo, penso. Ótimo. Se queres assim tanto, podemos levar a cama, diz Nick, evitando o meu olhar. Temos espaço suficiente. Não, tu prometeste-a ao Wally. O Wally deve ficar com ela, digo eu cerimoniosamente. Estava enganado. Diz apenas. Estava enganado. Desculpa. Vamos levar a cama. Deves ter a tua cama antiga e reconfortante nesse lugar novo. Sorri para mim. E sê gentil comigo, hoje, sê gentil comigo. Nick deixa escapar um suspiro. Está bem, se é isso que queres, Amy. É isso? Põe-se em pé, ligeiramente ofegante, e encosta-se a uma pilha de caixas. Na de cima pode ler-se, rabiscado a marcador, roupa de inverno, Amy. É a última vez que quero ouvir falar na cama, Amy. Porque estou a dar-te essa possibilidade. Não me custa nada levar a cama para ti. Quanta amabilidade, digo eu, num pequeno sopro entre dentes, da forma como costumo replicar, uma lufada de perfume de um atomizador mal cheiroso. Sou uma cobarde. Não gosto de confrontos. Agarro numa caixa e começo a dirigir-me para o camião. O que disseste? Abano a cabeça como resposta. Não quero que me vejas chorar, pois isso irá deixá-lo mais zangado. 10 minutos mais tarde, ouve-se qualquer coisa a bater pesadamente nos degraus. Bang, bang, bang. Nick está a arrastar o sofá cá para baixo, sozinho. Nem sequer posso olhar para trás ao deixar Nova York, porque o caminhão não tem janela traseira. No espelho lateral, acompanho a linha do horizonte. A linha do horizonte cada vez mais longínqua. Não é isso que escrevem nos romances vitorianos? Onde a heroína condenada é obrigada a abandonar a sua casa ancestral? Mas nenhum dos edifícios importantes, o Chrysler ou o Empire State ou o Flatiron, chega a aparecer naquele pequeno retângulo brilhante. Os meus pais passaram lá por casa na noite anterior. Presentearam-nos com o relógio de cuco da família, que eu adorava em miúda. E nós os três chorámos e abraçámo-nos, enquanto Nick enfiava as mãos nos bolsos e prometia tomar conta de mim. Ele prometeu tomar conta de mim. E, no entanto, sinto-me receosa. Sinto que alguma coisa vai correr mal, muito mal, e que ainda irá piorar. Não me sinto a mulher de Nick. Não me sinto uma pessoa. Sou qualquer coisa que se pode carregar e descarregar, como um sofá ou um relógio de cuco. Sou qualquer coisa que se pode atirar para a sucata ou para o rio, se necessário. Já não me sinto real. Sinto que podia desaparecer.